Tem mina que perde pro playboy, outras perde pro bandido. Se tu não é nenhum dos dois, sinto muito, mas tá fudido. A que perde pro playboy gosta de whisky Red Bull. A que perde pro bandido é que mora na zona sul, Brooklyn. Ela gosta de rap também, bota a camisa da cannabis, por fim amanhece sem. Pule grita quando a luz apaga, os caras acende um. Mas grita bem mais na cama, na rua, fala que é dama, mó fama de ser Maria, microfone. Entra na casa de show, pronto, geral chama pelo nome. Arruma um namorado bobo pra esconder o fato de que seu nome anda mais sujo do que sola de sapato. Mundo do rap tá cheio disso, puta que acha que é mulher de compromisso. Enquanto isso eu vou estudando cada passo no compasso da corda pra eu me enforcar, mas eu jamais vou fazer o laço. Tem vários pra dar moral, seguir. Elas são tipo dragão de Komodo, te morde, fica na escolta, não demora muito tempo pra cair. Passam dias, passam horas, dão sorrisos e tudo pra te iludir. Boa sorte pra você que acha que é forte, foda. Tem roupa importada, acorda um relógio da moda. Eu garanto que a beleza não interfere, como eu já disse, não ataco ninguém. Os fracos que se ferem, não tô generalizando nada, existem exceções. Algumas têm corações, são poucas nas multidões. E essas são julgadas carne de segunda, mas merecem parabéns por não ser como a maioria da vagabunda. De que adianta ter peito e bunda, se a cabeça é oca, inteligência é pouca, tá? Ganha vida, mas conceito é zero. Sinto muito se doeu, é que eu sou sincero. Então repare bem, pra quem tu cede confiança. Se não surge uma criança, paga bênção ou fiança. Esse mundo anda cheio de serpente, pelas costas nego é clap, clap, boom. De repente, elas querem dinheiro, fama, poder, status. Elas não são cinderelas, brother, aceita os fatos. Se ajusta sem calcinha, pisca o olho, ela te suga até não sobrar o que sugar. Aí ela parte pra outra. Dinheiro, fama, poder, status. Elas não são cinderelas, brother, aceita os fatos. Se ajusta sem calcinha, pisca o olho, ela te suga até não sobrar o que sugar. Aí ela parte pra outra. Irmão, eu conheci uma mina, mas que parada. Mó carinha de delícia, mas não fala nada com nada. O busto dela até que é bonito, mas a mente é uma palhaçada. É a favor dos direitos humanos, despreza o mendigo na calçada. Com carinha de princesa, mas na cuca é muita treta. Fala com o pai no telefone, enquanto faz canguru permita. Domingo tava na missa, segunda tava de ponta cabeça. Na safadeza, o que ela pronta, se tiver cartão ou conta. Pisca bunda igual vagalume, quando vê uma onça, mó responsa. Conheço várias, N-Kit, City, RJ, Sangonça. Acredito que em todo o Brasil existem essas mercenárias. Deu palinha de peitinho na web, campa geral da área. Na web é conhecida como ninfa, tá safada. Pior que ela é mó gata, bro, só que de boca fechada. Quer ser valorizada, melhor mandar pra Índia, irmão. Sola que vaca é sagrada. Pô, você é o LM, né? Sou eu sim, linda. Por quê? Pô, você é do Sem Miséria, né? Sou, pô. E você é mó gata. Pelo menos no Facebook, né? Hoje é assim, sim, infelizmente a coisa é séria. Só olha a fachada mancada, perdeu no jogo da velha. Sempre haverá duas formas de aprender. A primeira é se fudendo e a segunda é ver nos outros se fuder. Vive de opinião alheia, adora aparecer. Fecha a cara quando tá errada, não aceita perder. Faz fofoca de quem não dá mole pra média fazer. A vida é uma roleta russa e ela vai aprender. Bum! Se abro a revista Veja, já vejo os caô. Várias modeletes, piriguete, musas do boquete. Nada contra o BBB, nem contra a novela das sete. Cada um faz o que quer, a vida é um minuto. Não repete, várias vão levar a mal, porém eu fiz esses versos pra machucar só aquelas que me convém. Elas querem dinheiro, fama, poder, status. Elas não são cinderelas, brother, aceita os fatos. Se ajusta sem calcinha, pisca o olho, ela te suga até não sobrar o que sugar. Aí ela parte pra outra. Dinheiro, fama, poder, status. Elas não são cinderelas, brother, aceita os fatos. Se ajusta sem calcinha, pisca o olho, ela te suga até não sobrar o que sugar. Aí ela parte pra outra.